só que hoje também pode ser. Quando vem me ver, quando vem me ver. Vai! Marca pra amanhã que não tá aguentando. Diz também que é meu fã. Diz que eu pago pra ver, que eu pago pra ver. Imagina nós dois na suíte, brincando de amar, brincando de amar, apagando a fogueira na banheira até se acabar. E quando a gente se encontrar de novo, vai ter show completo. Que a gente sempre sonhou, do né, jeitinho Goiânia? Que a gente sempre sonhou.